Olha, gente, nós estamos aqui pela Rádio Eldorado, ZYL339, AM1300. O transmissor está lá no bairro Eldorado. Nosso amigo Vicente Paulo está lá, firme e forte. Olha, a Rádio Cidade de Purim, com prefixo ZYL344, AM1570. O JB também está lá, firme e forte. Tá com aquela careca dele queimando. Ô, João Batista, fica no sol não, meu. Você é desprovido aí de cabelo, então não vai ficar no sol não, porque o cabelo dá uma protegida. Por que só? Ajuda, agora você que não tem, fica pior ainda, né, meu? Nossa senhora, cabeça do João Batista, pra gente colocar um ovo na cabeça dele, o ovo frito assim, na maior tranquilidade, meu. Nossa, abraço, JB. Olha, gente, o nosso telefone é o 3772-0244. Você pode ligar, participar e pedir a sua música. Olha, nós temos a parceria com a Academia Via Fitness, também com a Drogaria Monteiro, onde você encontra o Forte Gerim, com a Cerâmica Gamela, com o Core e também com a Ótica A Especialista. O nosso programa e a Rádio Dourado tem a coordenação do Álvaro Vilaça e o comando geral do Márcio Portillo, tá certo? Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco voltamos com muito mais música para você. Programa Sertanejo 2 em 1. Rádio Eldorado AM de Sete Lagoas e Rádio Cidade de Corinto. Uma parceria que deu certo. Na Jota Casa, você pode contar com ofertas de tirar o fôlego. Nosso aniversário está chegando e fizemos uma seleção de produtos com preços imperdíveis para você. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Tinta Eucatex, superfiso com crepe 18 litros por R$189,90. Massa corrida Eucatex, 15 quilos, saco por apenas R$22,90. Você encontra a Jota Casa nos bairros Centro, JK e Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas. Para saber mais, ligue 31-3697-5700. Jota Casa. Mês das Crianças na Araújo. Agilize suas compras pelo Fique Retire ou Drive-Thru. Fralda Hugs, Supreme Care ou Roupinha Hiper, R$64,90. Lavitan Infantil, R$29,90. Creme Dental Infantil Colgate, R$5,99 cada na compra de dois. Kit Rastel, Cavalo Forte, Shampoo mais Condicionador, R$69,90. Tintura e Média, R$21,90. Compre no novo app, site, Drogatel ou nas lojas. Aproveite! Qualidade e variedade com economia no EFA tem. E tem oferta todo dia pra você. Mortadela perdigão peça pedaço, R$5,98 o quilo. Sobrecoxa de frango pisipato, 700 gramas, R$5,98. Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja, 1 quilo, R$9,80. Ofertas válidas até 11 de outubro. Tudo de melhor pra você. Vem pro EFA. Pague suas compras com auxílio emergencial. O movimento Vacina Brasil continua. De 5 a 30 de outubro, atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinabrasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Com muita tradição, em Sete Lagoas, a Cerâmica Gamela produz tesouros maciços e furados com muita qualidade para você usar na sua obra. Faça o seu orçamento. Lá você encontra preços especiais para depósito de material de construção. É isso mesmo. Ligue 3771-7110 ou 99121-0438. Cerâmica Gamela atende Sete Lagoas e toda a região. Programa Sertanejo 2 em 1. Rádio Eldorado AM de Sete Lagoas e Rádio Cidade de Corinto. Uma parceria que deu certo. Olha, nós já estamos de volta aqui no nosso programa, o programa Sertanejo 2 em 1. Deixa eu mandar um abraço aqui do meu amigo Chuchu. o Felipe, é o Felipe, que nós chamamos de Chuchu, da pizzaria do Chuchu, lá no Verde Vado. Aliás, outro dia eu perguntei, né, essa pizzaria do Chuchu já voltou, mas o Chuchu está atendendo essa entrega, viu? Ele não está abrindo as portas, a cena demais está sendo responsável com relação a essa questão, não abriu as portas, mas você liga e entrega a pizza. A pizza do Chuchu é uma delícia, viu? Não tem outro lugar dentro dessa lagoa que tenha pizza igual a dele. A grande verdade é essa, né? A pizzaria do Chuchu, lá do Verde Vale, um abraço para ele e para a família toda. É uma família que eu admiro, que gosto muito, tem muito carinho. E ele vai trabalhando, né? Ele gosta, durante o dia, tá trabalhando aí com o Chuchu Resolve. Pensou em colocar forro, querendo colocar o forro aí na varanda, na casa, na cozinha. É com o Chuchu mesmo, viu? O cabra trabalha bem, trabalha muito bem mesmo. Um abraço para ele. Olha, nós vamos rompendo aqui com o nosso programa, o programa Sertanejo 2 em 1. E eu quero dizer para você que hoje é dia 7, então, né? Hoje é dia 7 de outubro. E nesse dia 7 de outubro, a gente comemora o dia do compositor. É o dia do compositor brasileiro, viu? Dia 7 de outubro. Porque o dia mundial do compositor, se não me engano, é no mês de janeiro, acho que 15 de janeiro. O pessoal resolveu criar também o dia do compositor brasileiro. E nós temos inúmeros compositores, cabras bons, pessoas que fazem muita música, música bacana. Aqui em Sete Lagoas nós podemos dizer do Chico da Viola, né? O Adalto Geraldo, que fez aquela música do Guará, né? De Covid. Nós vamos ver, inclusive, que a gente toca essas músicas aqui. Chico da Viola tem várias músicas também, né? Então, tem mais outros compositores. Esses dois ali eu falei da linha sertaneja, mas nós temos outros compositores de música popular brasileira, enfim, aqui na cidade. Então, nosso abraço, nosso carinho para você que é compositor. E é um dom de Deus, né? A pessoa senta, começa a bater um papo com alguém e dali sai uma música. Ou ele chega na janela, começa a olhar uma situação e de repente vem aquela coisa ali na cabeça dele e ele vai escrevendo e sai a música, né? Então, nossos parabéns aí para você que é compositor. E nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos tocar uma música do Chico da Viola. Pode ser duas, né, Léo? Vamos tocar a música do Guará aí, meu filho. E aí nós escolhemos uma do Chico da Viola aqui. Pois é, então vamos fazer. Mas deixa eu mandar um abraço aqui e já fico pensando também. Nossos amigos lá de Ipatinga, de Coronel Fabriciano, né? O tio Deco, o tio Nilton, não é isso? Como é que chama lá o outro lá? Até eu esqueci o menino lá, de Coronel Fabriciano. Ô, meu Deus do céu. O negócio tá feio. O calor deixa a gente daquele jeito, né? Pois então, eu fico imaginando essas duas cidades que eu disse aí. Gente, lá deve estar 40 graus. Porque aquele lado de lá faz muito calor mesmo, né? Então o negócio não tá fácil, né? Mas nós temos que ir tocando. O telefone toca, não tem como a gente atender agora. Nós vamos atender esse telefone até pouco, não é verdade? Então vamos de música. As melhores músicas sertanejas do seu rádio.